Yeah. Nagyon. Tomák Lia. Uma comunidade do Rio de Janeiro. E muita gente se ouve falar das coisas que acontecem por aqui. E eu vou trazer um pouco da realidade da minha quebrada, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Os irmãos aqui do Rio, na mesma sintonia. Porque aí os mesmos problemas é igual, irmão ou irmão. Mas é assim que é, ó. Vai ganhando a preta. Irmão, vou dizer que essa porra é um campo minado. É, quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí, minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui e eu não consigo sair. É muito fácil fugir, mas eu não vou. Não vou trair quem eu fui e quem eu sou. Gosto de onde eu tô e de onde eu vi. O ensinamento da favela foi muito bom pra mim. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, cada lei uma razão. Eu sempre respeitei qualquer jurisdição, qualquer área. Jardim Santo Eduardo, Graja ou Missionária. No chão, pedreira e tal, juaniza. Tenta adivinhar o que você mais precisa. Levantar sua goma ou comprar os panos. Um advogado pra tirar seu mano. No dia da visita você diz: tomou uma da cigarro pros malucos lá no X. Então, como eu tava dizendo, sangue bom, isso não é ser mão, ouve aí. Tem o dom? Eu sei como é que é. É foda, parceiro, é. A maldade na cabeça o dia inteiro. Nada de roupa, nada de carro. Sem emprego, não tem golpe, não tem rolê. Sem dinheiro, sendo assim, sem chance, sem mulher. Você sabe muito bem o que ela quer. Encontre uma de caráter se você puder. É embaçado, não é? Não é não? Ninguém é mais que ninguém, absolutamente. Alguém quer falar, é mais um sobrevivente. Eu era só um moleque, só pensava em dançar. Cabelo black e tênis all star. Na roda da função, uma zoeira. Tomando vinho seco em volta da fogueira. A noite inteira e só contando história. Sobre a crime, sobre a treta na escola. Não tava nem aí, nem levava nada a sério. Admirava os ladrão e os malandro mais velho. Mas se liga, olha ao seu redor e me diga o que melhorou da função que sobrou. Sei lá, muito velório rolou de lá pra cá. Qual a próxima mãe que vai chorar? Demorou, mas hoje eu posso compreender que malandragem de verdade é viver. Agradeço a Deus, ao glorioso Deus. Parei no meio do caminho e olhei pra trás. Dos outros anos todos foram longe demais. Cemitério São Luís aqui jaz. Mas que merda, meu oitão tá até a boca. Que vida louca, por que é que tem que ser assim? Hoje eu sonhei que um fulano aproximou de mim. Agora eu quero ver ladrão. Sonho é sonho, deixa quieto. Se sou sentido é um dom, eu tô esperto. Morrer é um favor, mas sou fome for. Tem no bolso na agulha e mais cinco no tambor. Então, então vai, então joga o jogo, vamos lá. Devagar caiu a oito a batopar. Eu não preciso de muito pra sentir-me capaz de encontrar a fórmula mágica da paz. Que calor, que oração agora. Dá pra ouvir a pimentada gritando lá fora. Hoje acordei cedo pra ver. Sentir a brisa da manhã e o sol nascer. É época de pipa, o céu tá cheio. 15 anos atrás eu tava ali no meio. Lembrei de quando era pequeno, eu e os cara. Mó cara, e o tempo não para. Hoje tá da hora, esquema pra sair. Não é não? Vamos embora.

Marcão, lindo Marcão. Você não bota uma fé. Você não bota uma fé. Eu não bota uma fé que pode ser o dia de amanhã. A gente tem que acreditar, tem que acreditar. Sabe por quê?